Mais uma noite em Miami Vice. Baby, enxergo todos os sinais que ela tem. Há um tempo em cima de mim. Mostra tudo que tem dentro do seu jeans, baby. Sempre me pedindo mais. Sei que essa grana é o que te mantém aqui. Perfume Carolina Herrera pra se exibir. Com suas palavras você pode se confundir. Deck tropical como as noites em Miami. Em Miami. Veja as ondas do mar sempre que você se move, se move, se move, se move. Luz, fama, 10 grama. Muitos duvidaram, mas não tem gana. Me mantenho calmo, nada emociona. Sigo viciado em fazer grana. Mais uma noite lá em Miami. Dois piranha pra cada um do time. Comprando um plano que fique um dia eu pedi. Ela tem malícia montando em mim. Joguei, joguei a silica na Danone. Ela sabe que eu não fico no pedindo mais forte, ela não quer metade. No 10% no tapo abas. Dentro desse club Neblant eu joguei. Cena de filme ela faz pra me entreter. O perfume mais caro pede ouro rosé. Ela quer que fume, ela mamando no esportivo. Usa a câmera do Insta, o filtro é mais bonito. Ela chama amiga pra conhecer meu mundo. A paixão das paz é um vagabundo. Dark tropical como as noites em Miami. Em Miami, em Miami. Veja as ondas do mar sempre que você se move. Se move, se move, se move, se move. Luz, fama, 10 grama. Muitos duvidaram, mas não tem gana. Me mantenho calmo, nada emociona. Sigo viciado em fazer grana, grana. Eu te vicio nessa grama. Ligo meu back, te deixo em chama. Aquecendo o clima, mais um fim de semana. Sabe que o resumo é na minha cama. E que é prioridade, cheia de maldade. Abusa dos vícios pelas ruas da cidade. Sabe, eu nunca perco o time. Fumo duas GDIs. Girando essa grana apesar da pouca idade. Dark tropical como as noites em Miami. Em Miami, em Miami, em Miami. Vejo as ondas do mar sempre que você se move. Se move, se move, se move. Luz, fama, 10 grama. Muitos duvidaram, mas não tem gana. Me mantenho calmo, nada emociona. Sigo viciado em fazer